Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora, em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral de Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, quarta-feira, 10 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Marina Silva do PSB e Dilma Rousseff do PT empatam no segundo turno, diz CNT. CGU pede acesso à delação premiada de Paulo Roberto Costa. Matrículas do ensino superior chegam a 7,3 milhões. Maioria na rede privada. Em BH, Marina parte para o ataque contra Aécio e Dilma. Ministério Público recorre à justiça para manter ação contra Curió. Aécio Neves ataca adversárias da corrida ao Planalto em comício em Goiânia. Reforma política é uma balela, diz ministro João Otávio de Noronha. Ebola já matou 2.288 pessoas, quase a metade nos últimos 21 dias, diz OMS. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Em todas as áreas da região, o sol brilha forte e faz calor. Nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar cai bastante e fica abaixo dos 30%. Não há condições para a formação de nuvens. Região Norte. Instabilidades associadas ao ar quente e úmido espalham nuvens carregadas no centro-norte do Amazonas com pancadas de chuva ao longo do dia. Já no sudeste do Pará e no Tocantins, o tempo segue firme. Chuva isolada a partir da tarde nas outras áreas. Região Nordeste. O sol brilha forte e faz calor em grande parte da região nesta quarta-feira. Entre o centro-sul da Bahia e o leste do Rio Grande do Norte, o predomínio é de muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã. Chuva rápida e isolada a partir da tarde no norte do Maranhão e do Piauí. Região Sul. O sistema frontal avança e há previsão de chuva ao longo do dia em todo o Rio Grande do Sul. No sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, chove apenas ao anoitecer. No sul e oeste do Rio Grande do Sul, dia nublado com previsão de chuva forte. Tempo firme no Paraná e no centro-norte de Santa Catarina. Região Centro-Oeste. Sem grandes mudanças no tempo para o Centro-Oeste. A massa de ar seco dificulta a formação de nuvens, garantindo mais um dia ensolarado e quente para a região. Apenas no Centro-Oeste e Norte do Mato Grosso, há previsão de chuva a partir da tarde. Jornal Brasil Notícias. A notícia chegando mais cedo em sua casa. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Ouvinte, conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. Músicas contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De onde parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De onde parte? Todas as quintas-feiras, às 7:15 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A educação superior no Brasil mantém a tendência de crescimento, ultrapassando 7,3 milhões de alunos matriculados em 2013, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Educação. Cerca de 73% desses estudantes estão em cursos de graduação em instituições particulares. No Distrito Federal, há mais de 4 alunos na rede privada para cada aluno na rede pública. Apenas o Estado de São Paulo conta com uma proporção maior de 5,30. Em 22 estados, a presença de alunos na rede privada é maior quando comparada com a rede pública. Só os estados da Paraíba, Santa Catarina, Pará, Roraima, Tocantins e Alagoas têm mais alunos matriculados em instituições públicas do que em unidades privadas. Tão importante quanto a expansão da rede privada é a qualidade dela. Criamos uma estrutura que trabalha diretamente com essas avaliações das faculdades. Nós fechamos muitos cursos determinados nessa direção. Exemplo disso é a melhoria da qualificação dos docentes na rede privada, afirmou o ministro da Educação, Henrique Paim, em entrevista coletiva de imprensa. Nos últimos 10 anos, o número de ingressantes em cursos de graduação aumentou 76,4%, passando de 1,5 milhão para 2,7 milhões de alunos. Com o patamar acima de 2,7 milhões de ingressantes em cursos de graduação, o Censo da Educação Superior revela uma estabilidade em relação ao Censo de 2012. A rede privada participa com mais de 80% o número de ingressantes em cursos de educação superior de graduação. O aluno típico matriculado em cursos presenciais da educação superior é mulher, tem 21 anos e estuda à noite em cursos de bacharelado de uma IES privada. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, CGU, Jorge Agi, pediu nesta terça-feira ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o acesso às informações da delação premiada do ex-diretor de abastecimento e refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, havia enviado solicitação à Polícia Federal para obter o teor da delação, a pedido da presidente Dilma Rousseff. Os dados estão em segredo de justiça. A Petrobras e os parlamentares da comissão que investiga o escândalo também tentam conhecer as denúncias de Costa. No ofício, Jorge Hage alega que a CGU já tinha obtido autorização do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações, para o compartilhamento de informações do inquérito da Operação Lava Jato. Hage reitera, porém, ser necessária nova autorização por se tratar de depoimento prestado por acordo de colaboração. Para o ministro, o teor do depoimento vai poder auxiliar nas investigações em andamento pela CGU, nas suas diversas frentes de atuação relativas à estatal, que inclui auditorias e trabalhos correcionais relativos à aquisição de ativos, tanto no exterior como Pasadena, no Texas, e Okinawa, no Japão, quanto no Brasil, como no caso de usinas de biocombustível. O trabalho da CGU também abrange os contratos com a SBM Offshore, na Holanda, contratos de segurança, meio ambiente e saúde com a Odebrecht e ainda contratos de afretamento de navios, entre outros. A candidata do PSB à presidência, Marina Silva, resolveu pela primeira vez em Belo Horizonte, terra natal de dois dos seus principais concorrentes, na disputa pelo Palácio do Planalto, disparar críticas contra eles. Se antes falava de forma velada, Marina resolveu agora, faltando menos de um mês para as eleições, partir para o ataque direto, citando os nomes de seus oponentes. Apresentamos um programa de governo com todas as propostas e nossos adversários que não apresentaram propostas estão espalhando boatos, reclamou a candidata. Para ela, a vitória de Aécio Neves poderia ser atribuída apenas às estruturas de campanha do Tucano. No caso de Dilma, Marina avalia que o êxito eleitoral seria do apoio aos aliados da presidente, porque se juntou ao Sarney, senador José Sarney, Collor, senador Fernando Collor, Maluf, deputado federal Paulo Maluf, e ao Renan, presidente da Câmara e deputado federal Renan Calheiros, afirmou. Marina disse ainda que se ganhar as eleições, a conquista é exclusiva do eleitor. Se eu ganhar, só tenho a agradecer ao povo, afirmou. Em seu discurso na Praça da Estação, no centro da cidade, Marina disse também que prefere perder ganhando do que transgredindo princípios. A Comissão Nacional da Verdade, CNV, ouviu nesta terça-feira o depoimento de ex-militares que atuaram durante a ditadura militar. Pela manhã, o chefe do DOI-COD do Rio de Janeiro, à época da morte do ex-deputado Rubens Paiva, José Antônio Nogueira Belham, e o soldado Carlos Orlando Fonseca, que atuou na Guerrilha do Araguaia em 1972, foram ouvidos como testemunhas. Belham recorreu ao direito de não se pronunciar diante da maioria das perguntas feitas pelos membros da comissão sobre o que foi feito com Rubens Paiva. O ex-general se limitou a responder apenas um dos questionamentos. Ele falou sobre uma inconstância verificada pela CNV em documentos de alteração fornecidos pelas Forças Armadas, que mostram que o então general recebeu diárias em alguns dias do mês de janeiro de 71, quando Rubens Paiva foi morto, embora contasse também que ele estava de férias no período. Sobre a questão, Belham voltou a dizer que não sabe explicar o motivo da discrepância. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza.

para acomodar os pacientes do vírus. A epidemia de ebola que atinge atualmente o oeste africano é a mais grave já registrada. O vírus ebola, que causa febre hemorrágica, carrega este nome em homenagem a um rio no norte da atual República Democrática do Congo, ex-Zaire, onde foi visto pela primeira vez em 1976. A taxa de mortalidade varia entre 25% e 90% entre os homens. Outra epidemia de ebola é travada em uma área remota do noroeste da República Democrática do Congo, com 32 vítimas mortais em quase um mês. O presidente russo Vladimir Putin disse nesta terça-feira ao seu homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, que Moscou está determinado a encontrar uma saída pacífica para o conflito na Ucrânia, anunciou o Kremlin. Em uma conversa por telefone de ambos os líderes, Vladimir Putin confirmou a disposição da Rússia em contribuir com uma solução pacífica para a crise, declarou o serviço de imprensa do Kremlin em um comunicado. Esta conversa aconteceu em meio a uma frágil trégua entre as tropas ucranianas e os rebeldes, que vem sendo respeitada, apesar de combates esporádicos. Os dois presidentes destacaram a importância de se garantir um cessar-fogo duradouro entre ambas as partes no conflito interno na Ucrânia, acrescentou o comunicado. Kiev e os seus separatistas pró-russos assinaram na sexta-feira uma trégua para acabar com 5 meses de combates no leste da Ucrânia. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos adotou nesta terça-feira uma resolução condenando a administração do presidente Obama por ter trocado o sargento americano Bowie Bergdahl por 5 talibãs que estavam presos em Guantánamo, sem que o Congresso fosse informado. A resolução, que teve impacto apenas simbólico, foi emitida pelos republicanos e recebeu o apoio de parte dos democratas. Um total de 249 votos a favor e 163 contra. Segundo a lei americana, a administração de Obama deveria ter notificado o Congresso de seu plano de troca de prisioneiros com 30 dias de antecedência. Mas os políticos foram informados no dia da troca, em 31 de maio, em uma clara violação da lei, de acordo com o relatório do Escritório de Prestação de Contas. O sargento Bergdahl desapareceu no Afeganistão em 2009. Depois de 5 anos de cativeiro, Washington temia por seu estado de saúde, o que levou à sua troca por 5 talibãs detidos na base militar de Guantánamo. Os talibãs foram transferidos depois para o Catar. A troca causou polêmica em Washington. Para alguns conservadores, o preço pago por Bowie Bergdahl, que alguns acusam de ter desertado, foi alto demais. A troca causou descontentamento entre aqueles que consideram que negociar com terroristas abre um perigoso precedente. Os Estados Unidos consideraram nesta terça-feira que o cessar-fogo na Ucrânia está sendo respeitado em grande parte e anteciparam que decidirão se vão impor novas sanções à Rússia de acordo com a situação nos próximos dias. O cessar-fogo alcançado na sexta-feira entre Kiev e os separatistas pró-russos está sendo respeitado em geral, apesar de informações relativas a alguns ataques com morteiros e disparos de armas de fogo em alguns lugares, entre eles o aeroporto de Donetsk e a cidade de Lugansk, disse a imprensa a porta-voz do Departamento de Estado, Mary Harfe. Preparados para impor sanções à Rússia, mas que o governo tomará uma decisão com base no que acontecer em campo nos próximos dias. Os Estados Unidos, em coordenação com a União Europeia, estão finalizando as medidas para aprofundar e ampliar as sanções contra a Rússia, já adotadas pelo Bloco Europeu nos setores financeiro, energético e de defesa, indicou.

Ele comentou: as minhas convicções não mudam ao sabor das circunstâncias. Sou defensor intransigente do agronegócio, que sustenta nossa economia, da agricultura familiar, que põe comida na mesa dos brasileiros, disse Aécio. Visivelmente incomodado com o forte calor da capital goiana, ele vestia calça jeans e uma camisa polo azul tucano. Iniciou seu discurso enaltecendo o governador e candidato à reeleição, Marconi Perillo. Marconi foi uma das primeiras lideranças a se colocar ao lado deste projeto, a apresentar propostas e a dialogar conosco, ressaltou. No programa eleitoral desta terça-feira, Aécio Neves e Marina Silva usaram imagens de artistas declarando apoio à candidatura deles. A candidata do PT, Dilma Rousseff, não usou a mesma estratégia. A presidente retransmitiu a propaganda da última quinta-feira. O Tucano usou imagens de vários músicos cantando uma das músicas da campanha. Já Marina incluiu imagens de Caetano Veloso explicando por que votaria na socialista. No início do programa, Aécio criticou a presidente Dilma. Ela sempre procura uma desculpa para justificar o que não conseguiu resolver, disse Aécio. Depois de citar alguns temas, ele focou na questão da segurança. O governo federal tem fugido de enfrentar o problema e, assim, a situação só piora, afirmou Aécio Neves. Depois, o candidato apresentou propostas para o setor. Dentre elas, a redução da maioridade penal, tema que é projeto de lei do vice da chapa, Aloísio Nunes, do PSDB. O senador também defendeu a proposta. Em seguida, a narradora da propaganda questiona: Dilma é contra a redução da idade penal. Marina também é contra a redução da idade penal. E você, por fim... Duplas como Chitão e Chororó, Zezé de Camargo e a filha Vanessa, Beto Guedes, entre outros, entoaram um jingle de Aécio. O líder do PSB no Senado, Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, informou que o partido entrará com pedido à justiça para ter acesso ao conteúdo integral dos depoimentos recentes do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, à Polícia Federal e ao Ministério Público. Paulo Roberto fez acordo de delação premiada e passou às autoridades uma lista com dezenas de políticos que teriam se beneficiado por um esquema de corrupção na estatal. A revista Veja publicou neste fim de semana uma lista com alguns destes nomes, entre eles o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu no mês passado num desastre aéreo e era candidato do PSB à presidência. O que mais nos deixa indignados é a impossibilidade de defesa de nosso ex-governador e presidente. Ele não pôde esclarecer aos brasileiros toda a coerência de sua biografia, afirmou Hollenberg em discurso no plenário nesta terça-feira. Hollenberg, que é candidato ao governo do Distrito Federal, aproveitou para ler nota oficial do PSB emitida após as denúncias da revista. Muitos políticos famosos foram citados pelo delator, entre eles ex-presidente do Senado José Sarney, atual presidente do Senado Renan Calheiros, governadora do Maranhão Rosiane Sarney e ainda um ministro Edson Lobão. A nota assinada pelo presidente do partido, Roberto Amaral, lembra que Eduardo Campos vinha criticando a administração antirrepublicana da Petrolífera Nacional e, além disso, já defendia a inclusão das obras da refinaria a Abreu e Lima como um dos itens a serem investigados pela CPI. Morto Eduardo Campos não pode se defender, mas seu partido fará em todos os níveis, políticos e judiciais, no civil e no criminal. E para esse efeito, já está requerendo acesso ao conteúdo integral do depoimento do administrador da corrupção na Petrobras, diz a nota lida por Hollenberg. O garoto Vrajamani Rocha, de 11 anos, que ficou nacionalmente conhecido após ter o braço arrancado por um tigre, no zoológico de Cascavel, no Paraná, receberá em breve uma prótese articulada. O empresário do interior de São Paulo, Nelson Nolé, de 42 anos, se sensibilizou com o drama da família e doou a prótese que chega a custar 20 mil reais. Já tiramos as medidas para fabricar o equipamento, mas o garoto só poderá usar quando parar de sentir as dores fantasmas e concluir as sessões de fisioterapia, explicou Nolé. A previsão é de que em até 30 dias, Vrajamani volte a São Paulo para colocar o novo braço. Devido à amputação total, não será possível usar o braço biônico, uma vez que não há como fazer as ligações necessárias para o cérebro controlar o equipamento. Nolé garantiu que vai caprichar na parte externa da prótese, que será feita de fibra de carbono e luvas de silicone. A peça será trocada anualmente até os 18 anos. O atendimento e os serviços de manutenção não serão cobrados. Termina aqui o Seu Jornal Brasil Notícia. Esta é a equipe do Seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira. E Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.